Estamos aqui para o nosso terceiro encontro, ao vivo, em cores. Nosso tema de hoje é Hume, David Hume, o empirista. Autor que acabou influenciando muitos outros da sua geração, mas que de certa forma foi injustiçado pela história. Porque uma série de autores que se dizem francamente influenciados por Hume foram muito mais estudados, no final das contas, muito mais, eu odeio essa expressão, mas dá para entender, festejados. Eu, quando digo festejado, eu sempre imagino o sujeito entrando na sala e todo mundo com um chapéuzinho, né, triangular, jogando confete. Oh, fulano! Foram muito mais estudados, no final das contas, muito mais lembrados do que Hume. Hume se tornou uma espécie de, não digo maldito da história da filosofia, mas, coitado, um esquecido. Um pensador de segunda categoria. Quando, na verdade, ele foi um baita revolucionário numa série de questões, em especial ligadas à moral e à questão da psique. Uma parte desse esquecimento se deve ao seu discurso sobre a física. Porque, como todos os grandes autores modernos, o ponto de partida deles, eles têm uma influência muito grande da física, né? Desde Spinoza, por exemplo, que escreve a Ética à maneira dos geômetras. Daí você já vê que o quanto isso pesa. Descartes não era exceção, etc. Hume tenta ir além deles, em certa medida, mas acaba, coitado, acaba esbarrando em algumas questões que a física mesmo acabou desbancando. Já que o discurso físico é a base de muitas das conclusões dele, e a física que ele propõe é pouco crível, sob certos aspectos, foi desbancada, então ele acabou sendo, de certa forma, desmoralizado. Então, uma série de leitores, né, de estudiosos de Hume, que tentam para resgatar, dizer mais ou menos o seguinte: olha, Hume seguiu uma espécie de estilo de discurso da sua época, que era falar da física. E chegou a determinadas conclusões. Conclusões que ele poderia ter chegado se tivesse como ponto de partida, se tivesse como estilo de discurso, uma outra estrutura que não a física. Que ele usasse até... Professor? Oi? Que ano isso? Hume é um autor do século XVI. Aliás, perdão, XVII. Eu sempre faço a confusão na hora das conversões, né? Autor do século XVII. A influência mais famosa são duas. A primeira, Hobbes, Thomas Hobbes de Malmesbury. E a segunda, Kant. Kant como leitor de Hume. E Hobbes como alguém que conviveu mesmo com Hume. Trabalhou para Hume. Aliás, o único momento da vida do Hobbes que ele trabalhou para alguém que não fosse nobre e muito rico. Né? Foi secretário do Hume. Anotava as coisas. Hume chegou a tecer elogios a Hobbes, dizendo que ele era uma das poucas pessoas que entendiam o que ele escrevia. O que, olha, dá para entender isso como um grande elogio, viu? Ele não é realmente um autor lá dos mais simples, não. Mas o fato é que vamos tentar seguir mais ou menos o raciocínio de Hume para chegar na alma a partir da física. Todos os autores, vejam, a física foi um ponto de partida. No caso de Hume, ela terá um sentido ampliado aqui nessa nossa trajetória. Só para rememorar, seguindo também o nosso estilo, nós vimos Descartes no nosso último encontro. Descartes traz como grande contribuição a esse debate uma ideia da alma como local dos efeitos daquilo que você poderia chamar de afetações, ou seja, coisas que eu sinto, mas cuja causa vem de fora do meu corpo. Paixões, que você pode entender como algo sentido, mas cuja causa da sensação é algo que venha do corpo, e sentimento, que é algo que você sente que vem da alma para a alma. Descartes também traz outra contribuição valiosíssima, que é a ideia de autonomia. A hipótese de que a razão, ou pelo menos no uso da razão, no ato de raciocinar, que isso significaria a hipótese, a capacidade de um ato cognitivo da alma sobre ela mesma. E, portanto, de um ato cognitivo que não é efeito de nada. No campo das afetações, das paixões ou dos sentimentos, Descartes falará da alma como local dos efeitos. Mas a alma, além de ser local dos efeitos, Descartes também a pensa como local de causa de alguma coisa. Tanto é que é causa de sentimento. Mas ela pode ser também uma causa, por assim dizer, de um ato cognitivo dela sobre ela mesma. Então Descartes vislumbra com clareza uma capacidade de consciência, muito mais próximo da ideia de consciência, que bem ou mal nós fazemos no senso comum, e em segundo lugar, a hipótese de uma alma autônoma com relação ao corpo. Essa ideia de uma alma e, portanto, de uma razão autônoma ao corpo é bem ou mal um desdobramento da ideia que Descartes faz de corpo e psique, de corpo e alma, ou de corpo e espírito, para ficar numa linguagem mais cartesiana mesmo. Ele pensa os dois como substâncias autônomas. Em sendo substância, enfim, substância autônoma chega a ser redundante, porque toda substância o é justamente por ser autônoma. Substância é aquilo que tem existência autônoma, substância é aquilo que existe por si mesmo. Substância, portanto, é aquilo que não é efeito de nada. Né? Substância é aquilo que está aí. Pode ser afetada, mas ela em si não é efeito de nada. Ela é autônoma no que diz respeito à sua existência. Beleza? Já que corpo e alma são duas substâncias, é o mesmo que dizer que elas têm existência autônoma e que, portanto, uma extensão dessa autonomia seria uma espécie de não afetação necessária. É, nós vimos que... Pois. Alma não é substância. Para Descartes, para Aristóteles é que não é. A alma, para Aristóteles, não é. Não é substância. Não é. É forma. No nosso tempo, não é. Depende da porta em que você bater para discutir isso. Né? Porque... Hoje, a questão da alma vem em primeiro lugar porque os filósofos discutem alma muito próximos da questão o que nos faz pensar. Então, discutir alma é discutir o nosso aparelho pensante, no final das contas. Hoje, quando você fala em alma, as concepções são muito mais religiosas, no final das contas. E não propriamente ligadas à nossa capacidade de pensar, ou de sentir, ou de consciência. Né? Por isso até que eu prefiro o termo psique mesmo, para fugir um pouco da religião. Né? Para não entrar no senso comum, evitar essa apropriação. Né? Mas enfim, o fato é que ele pensa como duas substâncias mesmo, são autônomas. Por que essa lembrança? Além de permitir resgatar uma espécie de fio da meada, né, das discussões da semana passada, isso também é importante porque Hume, de certa maneira, ele vai contradizer Descartes. Ele não vai concordar com Descartes, né, nesses dois pontos essenciais. Não a questão de substância, porque ele foge dessa discussão, como o diabo foge da cruz. A referência dele para falar de física é outra. Agora, a possibilidade de existir uma razão, razão essa que para Descartes é essa manifestação não afetada da alma, essa manifestação autônoma da alma. A possibilidade de existir uma razão independente do corpo e, portanto, dos afetos, dos sentimentos, das paixões, isso para ele é uma alucinação completa. Dito de outra forma e já antecipando, para Hume, o homem não é duas coisas separadas. O homem é uma coisa só. Portanto, dos autores que nós vimos até agora, o primeiro que terá de nós uma visão monista, em que não há, portanto, uma separação entre corpo e psique. A psique é algo ligado ao corpo. Nós vimos que essa ligação para Descartes ela é complicada, porque Descartes faz uma indistinção da alma e do corpo, ou da psique e do corpo, no que diz respeito à psicologia mesmo, à concepção psicológica. Apesar de separar na concepção física. Quando descreve a física, fisicamente o que nós somos, corpo é uma substância, né? Espírito é outra. Mas quando ele fala da concepção dele, propriamente ligada à psicologia, do comportamento, dos juízos, ele mistura os dois. Porque apesar de substâncias distintas, o fato é que agora elas não estão indistintas, estão aí misturadas e de alguma forma uma afeta a outra. A questão é que você, com a sua vontade e razão pode desfazer essa mistura, pode anular em certa medida essa mistura. Não anula os efeitos do corpo, das afetações, enfim, sobre a alma. Você não para de sentir as coisas. Agora, você pode anular no seu comportamento, nas suas ações e no seu pensamento. Dito de outra forma, repetindo, você é capaz de pensar desafetadamente. Para Descartes, portanto, uma pessoa que, por um motivo qualquer, está com a pá virada, sei lá, acordou nervoso. Descartes acha que esse nervosismo, que a dor, por exemplo, sei lá, você está com enxaqueca. Não daquela que chega a lhe privar o sentido, sabe? Mas aquela enxaqueca, que não é nem a dorzinha de cabeça fraca que você pode tentar ignorar, também não é algo tão forte que te anule completamente, mas aquilo que te deixa muito mal-humorado. Para Descartes, essa afetação do corpo, ela pode não afetar o seu pensamento, o seu juízo, então você pode se comportar normalmente, apesar da enxaqueca, em tese. Isso requererá vontade, requererá uma vontade forte, etc, etc. Isso é Descartes. Para Hume, tudo besteira. Descartes erra. E erra porque Descartes já sai pensando mal a física para início de conversa. Sai pensando mal porque Descartes comete um erro fundamental. Um erro ligado à teoria do conhecimento. Um erro ligado à ideia de psique mesmo. O erro de que nós já tenhamos nascido dotados da capacidade de perceber o mundo como ele é. Que é um dogma cartesiano. É uma certeza cartesiana. Para Hume, uma dúvida boçal. Uma dúvida imensa. Como assim? Se você pega o pensamento antigo, você verá uma grande desconfiança no que diz respeito aos sentidos. A nossa percepção sensível do mundo. O que Hume vai fazer é resgatar essa dúvida. Resgatar e levá-la às suas últimas consequências. Que dúvida é essa quanto aos sentidos? Eu já citei aqui rapidamente a ideia de que será que o mundo que eu vejo, o mundo que eu flagro sensivelmente, corresponde ao mundo tal qual ele é? O problema é que os gregos, eles começam a desconfiar dos sentidos por conta da ideia do mundo tal qual ele é, a ideia do ser no mundo. O ser do mundo pressupõe a percepção de algo imutável, mas os meus sentidos não me dão a perceber coisas imutáveis. Ao contrário, me dão a certeza sensível de que tudo muda, de que nada é, tudo é impermanente. Agora, se eu acredito, apesar do que eu vejo, de que existem coisas imutáveis, essas coisas imutáveis só podem estar além da sensibilidade. Invento a metafísica e passo a conceber a nossa alma, a nossa psique, bem ou mal, como aquilo em nós também imutável, e que, de certa forma, nos permitiria uma ligação com esse mundo metafísico que nos permitiria conhecer as coisas como realmente são. E a manifestação dessa ligação, bem ou mal, seria a razão. Isso passando a, né? A tábula rasa aí sobre o pensamento antigo. Beleza? Essa é a história, mais ou menos, né? Mal contada, da rejeição da sensibilidade. Pois o que Hume tenta fazer é resgatar a sensibilidade. Por conta de um dilema muito simples. O mesmo da antiguidade. Ora, será que o mundo que eu vejo é exatamente o mundo tal qual ele é? Se for, que garantias eu tenho disso? Sabe essa ideia de que a razão é aquilo que me permitiria conhecer as coisas para além da sensibilidade? Isso tudo bem. Supondo que isso faça sentido. Supondo que a metafísica faça sentido, que toda essa proposição da antiguidade faça sentido. Então, em termos racionais, eu posso concluir racionalmente, sem nenhum apelo à sensibilidade, que o sofá no qual eu me sento agora existe? Não, dirá eu. É algo que você não precisa nem argumentar, porque o que nós estamos diante é justamente da falta de argumentos. Toda e qualquer tentativa de argumentação sobre a existência de algo perceptível recairá em dogmas. Em afirmações para além da razão. Em afirmações não verificadas e não verificáveis. Como a própria existência da metafísica. Veja Platão. Há um mundo além desse, mundo das... De onde você tirou isso, Platão? Diria Hume se pudesse ressuscitar e discutir Platão agora com a gente. De onde tirou esse negócio? Você inventou isso. Você inventou. E tudo que sustenta o discurso racional das certezas racionais, das duas uma. Ou é algo sentido, algo ligado à nossa sensibilidade, ou então é um grande embuste, uma grande invenção, que não deixa de ser também, dirá Hume, um efeito da nossa sensibilidade. A razão, portanto, não nos garante a certeza de coisa alguma. Usando de forma mais objetiva os argumentos do próprio Hume, é algo mais ou menos o seguinte. Estou eu aqui a tocar o sofá. Tocar o sofá não me garante a certeza da existência do sofá. Me garante apenas a certeza da existência da sensação de tocar alguma coisa. Alguma coisa essa que eu chamo de sofá, que eu dei o nome de sofá, que eu entendo, que eu significo como sendo o sofá. Mas daí que ele exista? Não. Não tenho nenhuma garantia. Você tem a garantia da sensação. Mas da existência dele, não. Para piorar a situação, para ficar mais claro o argumento dele, eu vou usar outro autor que é muito mais radical do que ele. E digo que é muito mais radical pelo seguinte, porque Hume, ele não afirma isso, mas em várias passagens ele dá a entender o seguinte. Olha, eu estou vendo o sofá. A minha visão garante a existência da sensação de ver o sofá, mas não garante a existência do sofá. Mas eu até acho que o sofá exista. Mas ele diz, eu só acho. É um achismo meu que certeza mesmo, científica, se você preferir, racional, filosófico, eu não tenho. Para ele dar um passo seguinte, já que eu não tenho, eu vou ignorar os discursos sobre a existência e vou ficar só com os afetos, só com as sensações, só com o efeito disso em mim. Porque é a única certeza que eu tenho. Daí ele ser um empirista, no final das contas. Tudo vai depender, bem ou mal, de um conhecimento construído, tendo como ponto de partida a sensibilidade, o mundo sensivelmente percebido. Não há mundo além do sensivelmente percebido. Beleza? Mas, só para tornar isso pior, o Rio me diz, eu não tenho garantia, mas vá lá. Eu acho que existe, mas é achismo. Tem um outro que tem a certeza absoluta de que o sofá no qual você se senta não existe. Pelo seguinte, ele é um espiritualista radical. O que eu quero dizer com isso? Nós temos muitos filósofos que são materialistas radicais, ou seja, não acreditam na existência de nada no mundo físico que não seja matéria. Tudo que existe tem massa e ocupa lugar no espaço. Hobbes é o exemplo. Não é? Descartes, meio termo, Descartes acredita em coisas imateriais. Não é? Descartes acredita em Deus. Não é? Hobbes, se Deus existe, tem corpo. Ele tem matéria e ocupa lugar no espaço. Não é? O oposto radical do materialismo hobbesiano é Berkeley. Que é um sujeito interessante porque ele era físico. Berkeley não acredita na existência da matéria. Não é estranho? A gente está tão acostumado com a ideia de matéria que pensar um mundo sem matéria é difícil. Qual é o argumento de Berkeley? E isso aparece num livrinho curioso chamado... Ele tem um tratado chamado Tratado sobre o Entendimento Humano, onde ele vai tentar te explicar isso com um discurso mais começo, meio e fim, né? Mais racional, vamos dizer assim, no estilo mais científico. E tem um segundo estilo, mais popular para explicar isso, que é na forma de diálogos entre Hylas e Philonous, ou diálogos entre um cético e um ateu. O cético não acredita em coisas imateriais, só acredita em matéria. Aliás, o ateu, perdão. Ele não acredita em coisas imateriais, ele só acredita na matéria. E o cético é o contrário. O cético não acredita na matéria. Então, como é que... Vou tirar aqui alguns exemplos do diálogo, que é muito mais popular, muito mais fácil de entender. Então, Berkeley diz assim. No caso, é o Philonous, né, que está preocupado. Estou preocupado, Hylas. Eu estou preocupado porque eu estou duvidando da existência de coisas materiais. O Hylas responde algo do tipo, você bebeu, você está bem... Como? Você quer dizer que essa parede não existe? Bate a cabeça na parede para você dizer que não existe? Não é essa prova que a gente dá da existência das coisas materiais? A sensibilidade? Aí ele vem com o argumento do Hume, mas espera aí. Bater com a cabeça na parede só prova a existência da sensação. Não prova a existência da parede. Pois é. Argumento do Hume. Ele vai mais além. Se há coisas materiais, e a minha sensibilidade seria a minha porta de acesso para percebê-las, e, portanto, ao percebê-las, poder afirmar a sua existência com clareza, como evidência, então a minha sensibilidade me daria também, como acreditava Descartes, uma certa precisão no conhecimento das coisas. Então, beleza, vamos lá. Então, vamos à visão. Eu posso olhar essa cadeira daqui, dessa distância na qual eu observo. Mas eu posso olhar essa cadeira também com o meu nariz grudado nela. Eu posso olhar essa cadeira com um microscópio. Eu posso olhar essa cadeira com um microscópio eletrônico. A questão é que, dependendo da distância que o meu olho tiver, potencializado ou não pela ótica, eu vou ver essa poltrona de uma forma diferente. E aí vem a pergunta. Qual é a forma de ver a poltrona mais verdadeira? A com microscópio eletrônico, a 5 metros de distância, a 10 metros ou a 100 metros? Tem gente que a distância parecem pessoas muito legais, simpáticas, bonitas, na medida em que você se aproxima e bota uma aproximação em vários sentidos, no físico, no afetivo, as coisas pioram significativamente. Então, quem é a pessoa mais verdadeira que você conheceu? Quem é a pessoa de verdade? É aquela que você teve que aproximar muito ou aquela que você viu de longe? É, tem gente que convive há mais de 10 anos com alguém no trabalho e tem gente que convive com essa mesma pessoa numa relação mais íntima. E as pessoas, quando trocam impressões sobre o mesmo conhecido, têm ideias completamente diferentes. Quem tem uma visão mais verdadeira? O que convive há 20 anos de trabalho com ele ou quem tem uma relação afetiva de 2 anos? Percebe como tudo depende muito do tipo de experiência que você tem com a coisa? Ele dá outro exemplo muito legal. Imagina que você bota um copo d'água na sua frente. E dos dois lados, duas bacias. Uma com água quente, outra com gelo. E enfia as duas mãos dentro dos dois baldes. E depois tira as duas mãos e segura no copo. E alguém te pergunta, o copo que você segura está quente ou está frio? Depende. Depende de qual mão você levar a sério na hora de responder. Porque uma mão, ou seja, um lado sensível seu vai dizer que a água está gelada. O outro vai dizer que ela está quente. Ou seja, o mundo é tal qual eu percebo. Eu só tenho garantia disso, de como eu percebo o mundo. Eu não tenho a garantia de como ele é. De como ele é. O discurso do Berkeley não é tão porra louca assim, se você pensar na física mesmo. Ele não conhecia o conceito de átomo, etc, etc. Mas se você parar para pensar que toda matéria, não é, pode ser quebrada, que no final das contas, o que há por detrás de toda a matéria é átomo, é energia, no final das contas, é energia condensada, por assim dizer, o discurso dele não é alucinado. Não é tão alucinado. Isso é energia. Mas que eu a percebo assim. Se eu tivesse uma potência atômica de observação, se eu fosse o super-homem, dizem que tinha visão de raio-x na revistinha, né? Quer dizer, se eu fosse o super-homem que, além da visão de raio-x, eu tivesse a visão nuclear, e eu visse prótons, nêutrons e elétrons das coisas, ou então, um filme inspirado em Berkeley, Matrix. Todo inspirado em Berkeley. Nos diálogos entre Ilas e Filonous. Inclusive a história do comprimido, toma aí o comprimido para você. Tá lá no diálogo. Né? E no Matrix tem aquelas cenas em que as pessoas sabem que o mundo nada mais é do que uma grande ilusão criada por um computador, e você pode ver na matriz ainda, só passando aquelas letrinhas que parecem uma cachoeira, né? De números, né? De zeros e uns caindo. Talvez o mundo seja só isso, só essa energia aí. Mas a minha forma limitada de perceber é sensível, né? A sensibilidade é uma limitação da compreensão do mundo. Que no final das contas, tudo é imaterial. Por eu ser um ser limitado e não conseguir perceber o mundo como imaterialidade, eu julgo que o mundo tal qual eu sinto, no final das contas, ou como eu vejo, como eu toco, como eu cheiro, corresponda a uma determinada realidade material. Resumindo, a matéria é uma ilusão dos sentidos. não tem nada a ver com a realidade física. O mundo tal qual ele é. Oi? Como é que ele explica a inconstância desse Deus? Ele é um cara religioso. Ele é um cara religioso. Tudo é imaterial e tudo é, por assim dizer. O mundo é um cosmos organizado por Deus. É até uma coisa engraçada, porque... Ele não pode falar assim, pois Deus não existe para ele. É. O ateu não pode pensar. Eu dando aula uma vez e falando de filósofos que nem eram ateus, né? Mas que eram anti-religião. É muito comum no pensamento moderno, se você parar para pensar que a Europa está dividida em guerra religiosa, então você tirar um pouco do peso da religião, do valor que a religião tem, é uma tentativa de buscar paz e entendimento aí. Mas o discurso soa, para quem não percebe o contexto histórico no qual ele foi construído, soa como ateísmo. E o pior, já que eu sou o professor que estou falando disso, soa como se eu fosse o ateu da história. Aí o aluno chega assim na aula e diz assim, professor, o senhor acredita em Deus? Na verdade, a pergunta mesmo foi assim, o senhor acredita que Deus exista? Aí eu lembrei do Berkeley. Falei, claro, eu não acredito é que você exista. Mas você está vendo. Eu não acredito, mas quem me garante que isso tudo aqui não é alucinação que eu estou tendo? Ah, não, essa não. Ou seja, eu vim de Gol. O avião chacoalhou muito, e quando chacoalha, eu entro em alfa e acho que estou no Rio, dando aula na casa do sobrinho. Isso tudo pode ser uma ilusão muito grande, porque, afinal de contas, uma outra imagem, outra metáfora, que não é do Berkeley, né? É do Kierkegaard. Imagine um sapateiro que das 24 horas do dia durma exatamente 12 horas toda noite, e nessas 12 horas, religiosamente, sonha que é rei. Será que ele não será tão feliz quanto um rei que também dorme 12 horas e nas 12 horas que sonha que é sapateiro? Quer dizer, porque você, quando sonha, muitas vezes não sabe que o sonho é sonho. Julga ser real o sonho que é sonho. E só quando desperta diz, foi um sonho, para sua alegria ou tristeza, dependendo da qualidade aí do seu sono. Não é? É a mesma coisa conosco. Quer dizer, é Matrix. Quem é que me garante? É questão de Matrix, né? Nós vemos uma grande ilusão de que o mundo, na verdade, é um computador que enfia uns troços esquisitos na gente, a gente imagina essa realidade. E quem me garante que aquilo ali, Júlio, tudo não é verdade? Você pode assistir Matrix e sair do cinema pensando assim, cara, será? Você não a convenceu, Júlio. Oi? Você não convenceu a senhora. Ah. Você nem soltou aqui também, né? Quer que você chegue em casa, eu não sei. Tem que explicar mais. Eu tenho certeza que eu estou aqui, eu estou. Mas aí é a questão dos dois. É tudo fé. Não, senhora, eu estou vendo. Está vendo? Você tem que... É uma sensação visual. Ah, não é não. E se eu cumprimentá-lo? E se eu cumprimentá-lo? Não é visual. Pode ser tudo um sonho. Quem é que garante? Ué? Os dois só precisam da sua dúvida, mais nada. Não existe. O argumento do Hume... Se eu vou cumprimentá-lo, não existe, o som não existe? Quem garante? Ué, mas eu estou sentindo... Não há garantia da inexistência. O cumprimento da mão... Percebe? O argumento do Hume. Você não tem com isso a garantia da inexistência das coisas. Mas também não tem na sensibilidade a existência de outra coisa que não a sensibilidade. Que não o efeito da sensibilidade. Se é que se pode dizer assim. E por que cuidando... Ou a ilusão do efeito da sensibilidade, pelo menos. Do nosso corpo humano. É importantíssimo. Ter saúde. Tem que cuidar. Para alguns, né? Porque tem gente reagindo bravamente em São Paulo contra a proibição de fumar. Dizendo, não quero me matar à vontade. O que o Serra tem com isso? Sensações, né? Que a gente transforma essas sensações em razão, a gente transforma em certeza sobre o mundo. É isso que o Hume quer te dizer. Não. Que a base fundamental de tudo é afetiva no final das contas. Todo veneno que tem na atmosfera de São Paulo, o problema é do cigarro, né? Você fuma? É argumento de fumante. Ué, esse. Não, quem não fuma está batendo palmas. Não, sim, mas eu querer, entendeu? É querer criar uma... Só antecipando uma coisa do Hume, para ver o quanto essa questão da sensação né? Ela é importante, ela pesa, como a alma pesa, né? A gente costuma dizer que toda moral é sustentada na razão. Você pega o caso de Kant, por exemplo, ele tenta construir uma moral cujo fundamento primeiro da moral, ser digna de ser moral, né? Ser digna de uma ética, é justamente não ser afetada, não ser resultado da sua sensibilidade. Agora, para Hume, a base de toda a ação humana, de toda a cognição humana, de todo o pensamento humano, é a psique, entendida como lugar de sentimentos, afetos, paixões, enfim, como lugar da sensibilidade, inclusive a moral. Todo discurso moral, todo discurso racional, de certeza ou incerteza das coisas, nada mais é do que um efeito da sensibilidade. A razão para ele não é que não exista, mas é que a razão não tem o peso, a autonomia, a força e nem a nobreza que ela parece ter no pensamento de Descartes, por exemplo. Voltando ao exemplo da moral, toda razão nada mais é do que uma espécie de racionalização. A razão é algo que conspira com os seus sentimentos, não é? Conspira favoravelmente com relação aos sentimentos. Então, por isso que eu perguntei lá, é fumante, né? Porque em sendo fumante, você arranjará mil e uma razões para justificar aquilo que te alegra. Ao passo que os não fumantes arranjarão 1.500.000 outras contrárias. Mas para dizer quem tem razão, o que pesa na razão, na verdade, é o quanto aquele discurso racional me alegra ou me entristece também. Portanto, é afetivo. Não existe uma razão independente dos afetos. Não dá para discutir nada sem levar em conta os afetos que move cada uma das pessoas que discute alguma coisa. Hume, portanto, ele enxergava por detrás de todo discurso racional um ser passional, usando da razão. Interesse ou não? Sempre interessado. Interesse, mas não que esse interesse seja necessariamente consciente. Perfeito. E sem que esse interesse seja um ato também de uma estratégia, de um cálculo, de um... Né, para usar um termo de Hume, é instintivo. É reação a um instinto. Um instinto que vai se traduzir, que ele vai acabar desdobrando numa série de sentimentos aqui. Tá ok? Mas só para ficar com essa... Vamos chegar lá, né? Vamos chegar lá. Esse é o ponto de partida dele, né? A única garantia que eu tenho é da sensibilidade. Ele vai tentando provar isso a partir de um discurso. Ele constrói um discurso sobre a física, mas eu vou falar um pouco dos efeitos desse discurso sobre a física na psique, na nossa forma de perceber o mundo, né? O Hume, ele tem uma base materialista. Ele é um materialista, no final das contas. Ele não é como o Berkeley, que não acredita em matéria. Sou materialista, né? Como materialista, o mundo físico é matéria. Ponto. Todo mundo físico é matéria. A questão é, se eu tenho condições de conhecer ou não o mundo físico, como ele é? Se existe alguma verdade no conhecimento humano que não seja um efeito da nossa sensibilidade. Uma verdade que independa de como eu sinto o mundo. Porque as verdades construídas pela sensibilidade nunca são absolutas. Porque as verdades construídas pela sensibilidade dependem do modo como eu sinto as coisas. Então, um objeto visível, por exemplo, cada um que enxergar de um ângulo diferente tende a perceber aquele objeto de forma diferente. Ainda que o ângulo não variasse, eu vario. Porque os meus sentimentos não são invariáveis. O que eu sinto está variando o tempo todo. Você já reparou que quando você estuda uma mesma coisa, o mesmo objeto, porque se você estuda coisas muito diferentes, você pode criar a ilusão de que conhecer determinado tipo de assunto é mais difícil do que conhecer outro. Né? Agora, se você estuda sempre a mesma coisa, aí essa diferente dificuldade desaparece. Mas tem dias que você pega o mesmo texto, você lê e aquilo lhe parece de uma clareza completa. Tem outros dias que você lê o mesmo raio de texto e você chega no final e diz: eu não entendi chongas. As palavras são as mesmas. Quem mudou foi você. Por um motivo qualquer, você estava mais atento. Seu pensamento estava mais ágil. Estava mais concentrado. Você tinha, de uma forma geral, mais capacidade de cognição naquele momento do que em outro. É assim, você muda. Você está variando. Pessoas em reuniões, dependendo do humor com que elas chegam na reunião, isso vai determinar o resultado daquele encontro. Se as pessoas chegassem com humores variados, humores diferentes daqueles com os quais efetivamente chegaram, o resultado ia ser outro. Eis o problema. Toda verdade, portanto, ela nada mais é que um efeito da sensibilidade. Porque o mundo tal qual é na física, e o ponto de partida para falar de qualquer conhecimento afetado ou não, é a física. O mundo é matéria. Na verdade, o mundo é matéria e quantidade. O único tipo de juízo de valor possível sobre o mundo é o quantitativo e não o qualitativo. O mundo é matéria e variações quantitativas de matéria e nada mais. Como assim? Rio me dá a você, para ficar no mais pensável da física, né? O mais acessível ao pensamento da física, porque a matéria nela mesma, matéria real como ela é, Rio me dirá: não sei. Não sei e não quero saber, porque eu tenho a certeza de que conhecer a matéria como ela realmente é, nos é impossível. Portanto, eu vou ficar aqui no conhecimento do mundo físico com a matéria tal qual eu posso pensá-la. E a matéria tal qual eu posso pensá-la, eu a penso a partir de uma unidade de matéria. Essa unidade de matéria você pode chamar de átomo. Só que o átomo, você está acostumado, né, do grego, aquilo que não pode ser divisível, né, aquilo que não pode ser partido, que tomo é parte, né, aquilo que não pode ser partido materialmente. Para Hume, não. Para Hume, o átomo é pensado. Então, eu posso pensar o mundo como quantidade de unidades atômicas que eu consigo pensar. O átomo de uma cadeira, portanto, seria a menor unidade de cadeira que eu consigo pensar. Eu consigo ainda, de alguma forma, imaginar. Usando o exemplo dele, a areia. O átomo da areia é o grão. Por que o grão? Porque na minha cabeça, meio grão e um grão dá exatamente na mesma. Eu não consigo pensar nada ligado à areia menor do que o grão. Beleza? Então, se eu vou contemplar a matéria areia, a única coisa que há entre os diversos encontros que eu tenho, experiências sensíveis que eu tenho com as areias do mundo, nada mais é do que a diferença de quantidades das areias que eu encontro. Essa unidade que aparece quantitativamente, de forma diferenciada. Isso é o mundo. Só tem um problema. Que até para pensar o mundo assim, ainda que eu seja capaz de imaginar a unidade da matéria, eu acho. Até para isso eu tenho um problema. Porque eu não me satisfaço com o mundo como mera quantidade. Eu completo o mundo na minha percepção. Ponto. Eu completo qualitativamente o mundo material quando eu o percebo. O fato de eu percebê-lo só como quantidade já é uma forma limitada, porque a unidade está ligada à minha capacidade de pensamento, que não é infinita e que nem coincide com o mundo tal qual ele é. Para Descartes coincidia. Mas por que Descartes acha que coincide? Por Deus. É um argumento não racional, no final das contas. Deus nos fez com a capacidade de conhecer o mundo. Já viemos equipados para isso. E é por isso que a minha forma de pensar o mundo racional equivale ao mundo como ele é. Porque Deus quer que eu entenda o mundo. Só por isso. Aí Hume diz: nada me garante que haja uma coincidência. Pode até coincidir. Vai ser sorte. Né? É um dia que, se a gente conseguir provar isso, temos muito que comemorar, viu? Porque até agora, certeza não tenho nenhuma. A certeza que eu tenho é da minha incerteza quanto a isso. Já é limitado. Para piorar a nossa limitação, nós completamos as coisas. atribuindo ao mundo, que é mera quantidade de matéria, uma determinada qualidade. Nós damos um salto, portanto, do quantitativo para o qualitativo. Para você entender isso, por exemplo, o que diferencia um punhado de areia de um monte de areia e de uma montanha de areia? Nada mais é do que uma quantidade de grãos. Quanto maior a quantidade, vai mudando. A questão é que você bate o olho e você não conta para dizer monte de areia, montanha de areia e montinho de areia. Você bate o olho e já diz logo monte de areia. Vamos supor que você conseguisse colocar grãos de areia um por um em cima de uma mesa. Me diga uma coisa, qual é o grão cuja proximidade com outros transforme oficialmente o punhado de areia em monte de areia? O careca nada mais é do que alguém que tem pouco cabelo. E perdeu o cabelo, salvo uma história trágica qualquer, fio a fio. Pois então, qual foi o fio cujo desprendimento do couro cabeludo converteu oficialmente o cabeludo em careca? Qual foi o complexo de Golgi que, uma vez inflado, converte o magrinho em obeso? Qual foi, enfim, percebe? Você não para contar. Tu bate o olho, ah, só floresta. Mas qual é a diferença entre jardim, bosque e floresta? É uma compreensão qualitativa do mundo. Você está completando as coisas. Completando. Ele dá exemplos que vão ser muito parecidos com os exemplos que vai dar um outro autor, que é Merleau-Ponty, muito, o autor do século XX. Falando que ele chama de fenomenologia da percepção, cuja lógica é simples. Quer dizer, todo objeto que você flagra, há sempre algo que é dado à sua visão, à sua sensibilidade direta, à sua percepção imediata, e há sempre algo de invisível. Vocês, por exemplo, me veem de frente, mas minhas costas vocês não veem. Agora, o fato de vocês não verem minhas costas não quer dizer que eu não tenha nádegas. Não é? Só porque vocês não veem. O fato é que na sua cabeça você tem uma imagem minha inteiriça. Ou por memória, já me viu de costas uma vez e percebe que minhas nádegas são francamente precárias. Não é? O meu apelido, inclusive, na PUC era Sem Bunda. Eu sou um ser sem assentamento. Você pode saber disso por memória. Mas ainda que você nunca tivesse parado para reparar nos meus glúteos, você ainda assim teria uma visão física do meu corpo inteira, porque você já flagrou outros corpos. E pressupõe que pelo fato de todos os outros terem nádegas, que eu também as terei. Errei, me disse. Isso nada mais é do que um salto de uma percepção quantitativa do mundo para uma percepção qualitativa. Pode ser um salto pela memória, pode ser um salto, enfim, por suposições no tempo. Outro exemplo que ele dá. Eu saio da minha sala aquecida com a lareira crepitando. Tem muita madeira e, portanto, o fogo crepita com intensidade. Eu fico 2 horas fora. Quando volto, se eu encontrar aquele fogo crepitando do mesmo jeito, com a mesma intensidade, eu me assusto. Por que me assusto? Porque por uma série de experiências repetidas do mundo, já memorizadas, eu digo que com o tempo a madeira é consumida pelo fogo e, portanto, o fogo tende a diminuir, a crepitar menos. E por isso eu não me assusto. Se eu chegar e o fogo estiver alto do mesmo jeito, eu vou... É quando o capeta, é do demônio. Mas isso nada mais é do que uma certa dissonância entre o mundo que você flagra naquele instante e o mundo que você esperava flagrar. O mundo que você esperava flagrar não tem nenhuma base de certeza. Porque ele nada mais é do que a soma de experiências, de expectativas, de racionalizações aí, por conta de experiência retida. Experiência retida na sua experiência de viver. De viver. Eu já sei que a sensibilidade imediata também não é uma base confiável. Porque ela depende de como eu, no instante, percebo. De que ângulo eu percebo. A partir de que humores eu percebo. Então, se a experiência imediata não me dá nenhuma garantia, aquela raciocinada ponderada também não. Porque eu dou saltos do quantitativo para o qualitativo. E não adianta ler Hume que o fato de ler Hume e dizer esse cara tem razão em tudo não fará você conseguir perceber o mundo só como quantidades, sem dar saltos do quantitativo para o qualitativo. Ou seja, o mundo é matéria e quantidade de matéria. E o mundo flagrado como matéria e quantidade de matéria não tem nele mesmo nenhum sentido e nenhum outro valor que não o quantitativo material. Mas o fato é que você, ao flagrar, você dá um salto da quantidade de matéria para uma percepção qualitativa do mundo. E esse mundo que você experimenta e que não tem nenhum sentido e valor nele mesmo, você atribui sentido e valor. Atribuição de sentido e valor, que é um efeito da sua psique. É um efeito dessa sua máquina sensível. Isso é uma bomba. Se você botar do lado de Descartes, aliás, se você bota ele, Descartes, numa sala e apaga a luz, só sai um vivo. Ou nenhum dos dois vivos. Ou os dois vivos, se eles forem dementes ao ponto de não se acharem para se espancar. Porque entendimento entre os dois não há. Um diz exatamente o oposto do outro. Descartes, minha alma é autônoma, ela percebe o mundo como realmente é. Sentimento só atrapalha. Mas a minha alma consegue se livrar dele. De alguma forma se livra. Pode nem se livrar do efeito, que bem ou mal está aí misturada. Né? Como dizia Platão, para separar mesmo só tem um jeito. Elimine o corpo. Só o suicídio consegue gerar a eliminação completa de corpo e alma. Mas enquanto você está aí, e os dois estão misturados, né? Mas Descartes acha que pelo menos ela consegue uma certa autonomia. E para Hume, não existe autonomia. Essa autonomia é só uma ilusão. Só uma ilusão. E tudo aquilo que você diz ser verdade sobre o mundo é um efeito ilusório, claro, dessa ilusão primeira de autonomia cognitiva que você teria sobre o mundo. Portanto, o mundo, você não tem como percebê-lo sem sentido e valor. Mas isso não quer dizer que o mundo tenha sentido e valor. Isso quer dizer apenas que você, na sua limitação, não consegue. Quer ver piorar? O tempo. O tempo para Descartes, para Hume também, é uma ilusão. O tempo não existe. Porque o tempo, como tudo, nada mais é do que uma sucessão de átomos dele mesmo. Qual é o átomo do tempo? É um instante. É o agora, o já, o já não dá para falar, porque ele já passou. Quando você olha alguém correndo, com cara de maluco, em direção à parede, enquanto o sujeito está no meio do caminho, você pensa, ele vai bater com a cabeça na parede. Ou seja, você antecipa. Já que você viu de onde ele saiu e foi acompanhando cada átomo de tempo, cada instante, né, sucedido no tempo, você julga que aquilo ali terá uma continuidade e que no futuro haverá um efeito que você consegue antecipar. E Hume diz, com base em que você antecipa essa certeza quanto ao futuro e diz que ele vai bater com a cabeça? Porque outro dado sobre o mundo material é que o mundo é quantidade de átomos de matéria. E a relação que existe entre uma unidade fundamental de matéria e outra é nenhum. Nenhum. É o Hume se mostrando no grau máximo de seu ateísmo. Esse é ateu mesmo. Não é só antirreligião, não. Ateu. Apesar de ter um discurso religioso interessante, mas é um ateu. Por que ele diz isso? Porque nesse mundo que é só quantidade de matérias, a ideia de Deus, ou o papel que Deus tem em boa parte dos discursos sobre a física, é de inteligência que faz com que essas matérias estejam unidas e relacionadas do jeito que estão. Ele é o princípio de ordem do mundo. Mas para Hume, não há nenhum princípio de ordem no mundo. Há o acaso. O acaso. A ideia de que há uma ordem no mundo é efeito da minha forma limitada de perceber o mundo. Desse meu salto. Pode ser até que exista a ordem. Mas o fato é que eu não tenho garantia nenhuma de que ela existe. Porque se eu tivesse uma garantia racional da existência da ordem, essa mesma razão, essa mesma capacidade racional que conseguiu concluir de forma inequívoca a existência de uma ordem, seria a mesma capacidade racional que me permitiria dizer quais as ordens corretas e quais as ordens incorretas do mundo. Como assim ordens corretas e incorretas? Quantas vezes você não fala de acontecimentos, de eventos ordenados, que lhe permitem antecipar um resultado e você erra? E não erra sozinho, erra com um monte de gente apoiando. Olha, meu amigo, está chegando a eleição. Época de eleição que aparece de especialista dizendo, tendo em vista isso que eu vi na imprensa, essa pesquisa e tal, há uma tendência, as pessoas vão reagir assim, porque fulano, com isso que ele fez, não transfere voto e, portanto, ele te dá a impressão de que ele sabe como funciona a máquina dos sentimentos, pensamentos e ações que levam a massa a se manifestar na urna. E que, portanto, ele consegue antecipar o resultado da eleição e consegue dizer, não faz isso não que é furada. Diz aquela outra coisa que ganha voto. Tem gente que é paga regiamente para te dizer isso. Aí o tal do analista erra feio no resultado da eleição. Isso teve uma coisa que eu gostei da reeleição do Lula. É que o que teve de gente, de analista, tendo que se desculpar depois, não estava no gibi. Porque os analistas analisaram com base no mundo à sua volta. E o mundo à sua volta, leia-se, classe média. E Lula não tinha apoio de classe média. Mas se você fosse olhar nos outros extremos, estava todo mundo votando nele. As pessoas tinham uma visão de que a ordem política funcionava tendo a classe média como fiel da balança. Para onde? Isso é uma teoria, né? Eu que estudei política por um tempo, era o papo que se dizia, quer dizer, para traçar estratégia mesmo. Classe média é o fiel da balança. Para onde a classe média pender, o resto vai atrás, porque a classe média são formadores de opinião. Ou seja, que a opinião da classe média vale mais do que a da classe baixa, porque a opinião da classe média contamina a classe baixa. O contrário, não. O que a classe baixa pensa não contamina a classe média. E a classe alta? Ela não consegue impor sua vontade. Ela não consegue ser formadora de opinião. Por mais que tenha grana, tenha isso, mas ela não tem poder de convencimento. Por que não? Porque a classe média é instruída e não é otária, e não adianta o cara pagar muita gente para botar panfleto e muito jornal só dizendo o que ele pensa, que a classe média não se deixa convencer porque não é idiota. Então ele não consegue impor para a classe média. Furada. Furada. Os italianos já tinham percebido isso com Berlusconi, porque lá aconteceu exatamente a mesma coisa. Veja que isso não tem nada a ver com ser direita, de esquerda, honesto, desonesto. Mas opinião dominante era a ordem do mundo, era o princípio de ordem. Pois o princípio de ordem era errado. Né? Era errado. Outra foi campanha de desarmamento. Terminou a campanha de desarmamento, chegou o sujeito dizendo assim, no referendo sobre o artigo, né, do Estatuto dos Armamentos, se ele entrar em vigor ou não, e se entrasse em vigor, ia proibir a venda de toda a venda e comercialização de arma de fogo, né? E ganhou a não entrada em vigor. Aí disseram, as pessoas fizeram isso para dar um recado claro ao Lula, que foi na época do Mensalão, né? Mas truco de quê, mano? Essa tese é tão idiota que ela pressupõe que todo mundo, quando foi votar, tenha combinado o voto. Todo mundo tem ido votar pensando no Lula. Que as pessoas não foram votar pensando em arma. O que me parece mais plausível, sabe? Mas é uma forma que ele tem de organizar isso tudo. Agora, por exemplo, porque esse problema de fumo é problema do CA. Aqui no Rio de Janeiro aconteceu também. É. E aqui não fez, não teve o mesmo estardalhaço. Não, mas às vezes também pode ser lá, porque o CA é do PSDB fez. Então por que lá em São Paulo teve tão estardalhaço e aqui não? Não adianta dizer que lá é São Paulo, aqui é Rio. Tem coisa que acontece aqui, tem estardalhaço, e acontece a mesma coisa lá e ninguém comenta. Por quê? De o que Rio me diria disso? Que tudo é acaso. Exatamente. Acaso. Acaso. Não tem princípio de ordem. Seu princípio de ordem nada mais é do que uma forma particular de perceber o mundo. Isso tem a ver como o mundo vai funcionar no momento seguinte. Se fosse assim, meu amigo, a campanha publicitária que funciona para o produto A funcionaria para o produto B. Ou funcionaria para o produto C semelhante a B. E não funciona. Funciona numa hora, no minuto seguinte já não funciona mais e assim vai, porque é acaso. Mas o fato é que a gente produz um discurso como se houvesse ordem. Por que não há ordem? Nem no mundo humano, nem no mundo físico. Se há no mundo físico, eu não percebo. Mas e no humano? Nesse rio não tem dúvida, não há mesmo. Porque a alma é inconstante. Porque a psique é inconstante. Se a psique fosse sempre a mesma, eu tiraria uma ordem disso. Mas não é. Ela muda. Ela não é. Ela não é. Ela está. Está. Há coisas constantes na alma. Mas, na verdade, é uma disposição da alma que é constante. Mas eu acredito fora na isso, alma, então, né? A alma que eu digo, psique, né? Só para usar o... Na psique. Nada, nada de religioso, não, por favor. Eu até acredito. Mas deu para perceber como... Só há uma unidade, um instante. Entre o instante A e o instante B, não há nenhuma ligação necessária. E a psique é também de ordem material. É o corpo. Porque não há uma distinção entre psique e corpo. Ah, sabe, tem um lado meu que é tudo corpo. Você é uma coisa só. Você é uma unidade. Né? Ele nem entra na discussão de substância, não substância. Ele já está além disso. A questão é, você é um corpo. E o seu corpo não está brigando com outra coisa sua. Não há um eu corpo versus um eu espírito brigando aqui. Um eu corpo dizendo, come quindim. E um eu espírito dizendo, não come não que engorda. Não tem isso. Tá? Você é uma coisa só. Você é uma coisa só. Se há conflitos, os conflitos vêm do corpo. Não vem de uma coisa estranha ao corpo. É influenciável de fora para dentro também. Você consegue levar uma... É. Ele também vai criar uma... Há uma maneira de manipular isso, técnica assim, bem... Ele vai criar também uma espécie de economia aí, para ordenar essa história de causa e efeito. A classe média que você falou que era que determinava também já foi mesmo, né? E aí agora não é mais, eu acho que também não é. Mas é aquela história. Momento, eu quero viver do passado, da história que já que ele conhece, e aí tenta aplicar no momento atual, quer dizer, hoje em dia... Essa coisa do baile funk, né? As meninas vão do Ipanema aqui, né? Com o baile funk no morro lá em cima, entendeu? Porque não era... Há 30 anos atrás, era o contrário. Era impensável. O morro queria imitar a madame aqui da Vera Souto, né? Agora... Com a roupa igual e tal. Agora é o contrário. Usando o exemplo do rio. Se eu largo uma madeirinha e ela cai no chão 200 vezes, e chamo isso lei da gravidade, nada me garante, porque eu flagrei 200 vezes a madeirinha caindo, que eu diga que para sempre, sempre que um corpo for largado, ele cairá. Racionalmente, não. Pode ser até que aconteça. Mas o fato é que isso nada mais é do que uma impressão sensível, que só porque eu flagrei repetidas vezes, eu dou um salto. Do quantitativo, 200 vezes, forma uma verdade absoluta. A lógica já tinha encarado isso. Porque a lógica trabalha com dedução, indução e analogia. São as formas básicas de raciocínio lógico. A dedução. Eu vou de uma premissa maior, né, de uma regra geral para casos particulares. Né? Então, por exemplo, todo homem é canalha. Regra geral. Caso particular, fulano é homem. Logo, fulano é canalha. Dedução. Indução. Eu vou do caso particular para a regra geral. Aí qual é o problema? Eu digo, fulano é homem e é canalha. Beltrano é homem e também é canalha. Já ciclano é homem e, putz, é canalha. Se fulano, beltrano e ciclano são homens e são canalha, logo, todo homem é canalha. Ou seja, eu vou de casos particulares e induzo uma regra geral. Mas sempre fica a pergunta, quantos casos particulares você precisa para fazer uma regra geral? Se tiver um cara que for homem e não for canalha, o que que faz? O que você faz da sua regra geral? Seria preciso testar todos em tese. Mas todos ainda são intestáveis, no final das contas. Então, sempre é esse problema que está posto na lógica. O Hume traz isso, de uma forma geral, para o pensamento. Tudo é, vamos dizer assim, impressões sensíveis. Mas eu não posso, ainda que as impressões sensíveis sejam muitas, nunca há uma base de certeza que me permita, no final das contas, algo incontestável, racional e tal, que eu salte do caso particular para a regra geral. O que nos faz saltar e criar a ilusão de uma regra geral? Sentimentos. Sentimentos. Então, voltando ao exemplo do homem canalha, está a menina que foi enganada.